de nave espacial alienígena. Ai, que maravilha! Talvez esses alienígenas sejam do tipo pacíficos, que adoram fazer o tu-tu-tu-tu-tu, não é? Se os filmes de Hollywood ensinaram alguma coisa, é que os alienígenas do espaço só vêm aqui pra fazer uma coisa: substituir a gente. Bem, nenhum alienígena vai me substituir! Ah! Somos os Nerdlux! Ah, caramba! Eu conheço esses caras! Eles são os alienígenas de Space Jam! E o que é Space Jam? É só o melhor filme de esporte de todos os tempos! Desculpa, eu nunca ouvi eu falar. Eu também não! Eu não conheço! Hã? Como é que nunca ouviram falar dele? O filme tem o Pernalonga e o Michael Jordan! Michael Jordan? Ah, eu sei! É aquele cara que vende sapatos, né? Ai, eu adoraria tanto assistir ao filme do vendedor que joga basquetebol. Bom, nós temos nossa própria cópia em VHS. Mas o nosso videocassete quebrou. Sem problema, temos um videocassete na torre. A gente pode ver lá. Isso aí, vamos ver o filme. O quê? Vamos nessa. Espera, ficaram malucos? Trazer esses aliens pra nossa casa é uma péssima ideia, Titãs. Não sei se dá pra confiar neles. Senta logo aí e vê o filme. Michael Jordan, Pernalonga, a Warner Bros. Ah, apresenta... Cara, Space Jam! Não? Agora é a vez de jovens titãs assistem a Space Jam! Os jovens titãs assistem a Space Jam! Deixa eu avançar pra chegar na parte legal. Versão brasileira Van Mark. Eu só sinto que neste momento em particular eu atingi o auge da minha carreira no basquete e que devo parar. Espera aí, o Michael Jordan vai parar? Mandou bem, Cyborg. Você pulou pro final do filme. Não, esse é o início. Mas ele disse que interromperia a jogação do basquetebol. É, ele sempre diz isso. Eu nunca contei isso a ninguém a não ser a uma pessoa e... acho que eu vou jogar beisebol profissional. E onde vai jogar? Eu não sei. Quando criança, eu arremessava. Acho que ficou difícil arremessar, por isso acho que vou para uma outra posição. Parque de diversões. Que irado! É um parque de diversões no espaço? E olhem, o nome é uma homenagem ao Hobbit. Montanha Bobolândia. Muito engraçado, mas guardem as minhas palavras, titãs. Vocês estão cometendo um grande erro. Não me traz mais aqui, tá? Estão escutando? Vocês ouviram ele? Vocês viram ele? Aquele fedelinho está certo. Eu já disse pra vocês uma vez. Mano, é o Danny DeVito. Foi ele que interpretou o pinguim. Onde é que está o Batman? Eu já disse milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. Precisamos de novas atrações. Certo. Novas. Aham. Sacaram? Novinhas em folha, tá bom? Sem dúvida, chefe. Olhem pra mim e escutem. O freguês aqui está sempre certo. Certo. O nosso freguês está sempre... Ele está fumando? Fumar faz muito mal pra saúde, manos. Legal. Precisamos de alguma coisa. De alguma coisa... louca. Louca. Espero que não liguem, mas adoro contar quantas cenas com bumbuns tem nos filmes. Contador de bumbuns. Uma coisa louca. Uma coisa mais ou menos assim. Uma coisa... Lunática, é isso aí. Lunática! I'm an elf! Shoot me! Significa lunático, como Looney Tunes, Pernalonga e seus amigos, Warner Bros. É isso! Peguem os Looney Tunes! Quero eles aqui! Só pra lembrar ao senhor, eles são da Terra. E se não der pra eles virem? Como é que é? Se não der pra eles virem? Forcem! Legal! Forcem! uma curiosidade. O número 45 foi o número do Michael quando ele jogava no colégio. Ele fica bem de uniforme. Excelente. Isso não se ensina. Isso é verdade. Podolak! Podolak, vem cá! Desculpe, senhora. Sim? Eu quero que você cuide para que ninguém incomode o Mike. Eu quero que ele seja o jogador mais feliz do mundo. O mais feliz. Efeito não bate. Eu disse que não bater. Não deu jeito. Eu compreendo. Foi bom falar com você. Uau, tá todo mundo apoiando a retirada do Michael. Creio que eles esperam receber tênis gratuitos do simpático vendedor. Não esquenta! Não esquenta, rapaz! Bom lance, Michael! Bom lance! Foi um strikeout. Valeu! Muito bom! Você fica bem no strikeout, cara. Quando é comigo, parece uma droga. Mas com você fica legal, elegante. Oi, oi, Sr. Jordan. Sr. Jordan, eu sou o Stan Podolak. Oh, ai, ai, meu Deus do céu. Ai, como dói. Ai, ai. Você caiu? Foi uma queda e tanto. Foi sim. Eu sou o Stan Podolak, Sr. Jordan, o novo publicitário do Barron's. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Se quiser que eu leve a qualquer lugar, eu levo o senhor. Se tiver roupa na lavanderia ou ser babá dos seus filhos, é comigo. Sabia que eu reconhecia esse cara. É aquele trouxa do Jurassic Park, manos. Eu estou aqui para pessoalmente garantir que ninguém não venha incomodar o senhor. O que era aquilo? Se segurem! Tô me segurando! Tô me segurando! Por que os Looney Tunes estão no centro da Terra? É o lugar mais lunático que os roteiristas conseguiram pensar. Ah, saquei. Joia! Legal! Pessoal, depois que eu terminar com o naturalista aqui. É alto coelho irritante. Já tá na mela. Mais uma curiosidade. Pernalonga ganhou seu nome em inglês em homenagem ao animador Ben Bugs Hardway, que desenhou o rascunho de um coelho que os colegas de equipe batizaram de Bugs Bunny. E o nome do hortelino em inglês é Egghead. E uma baita dor de cabeça para o hortelinho. Piquititinhos, não é mesmo? Procuramos um ser chamado Pernalonga. Pernalonga, viu ele? Cadê esse cara? Ele está por aqui. Pernalonga, Pernalonga. Digam, ele tem duas orelhonas bem compridas, assim. E ele fica pulando assim? E ele diz o que que há, velhinho? Assim? O que que há, velhinho? Não, nunca ouvi falar. Sabem, talvez não exista vida inteligente lá fora no universo, afinal. Quantas putas aí, Looney Tunesinho? Ahá! Outra prova de que esses Dirt Lucks são do mal. Ah, o Pernalonga podia ter evitado essa. Tá legal, Perna. Vá reunir os seus Looney Tunesinhos. Vamos dar um passeio. É isso aí. Que legal. E aonde a gente vai? A gente já chegou. Ah, bem, desculpa, Stan. Não, não, não esquenta com isso. Estava bem sinalizada. Pare. pode parar aqui. É aqui? Isso. Então essa é a casa do Michael Jordan? Ele deve receber um salário dos mais modestos. Valeu a carona, Sherm. Te devo essa. É Stan. Desculpe. Mas tudo bem, pode me chamar de Sherm se quiser, porque eu acompanhei a sua carreira toda. Stan, eu acho que você é o maior atleta que já existe. Me passa esse controle. Quero ver Pernalonga de novo. Prefeitura. Abram asas. O barulhinho vai passar. Nossa, tá ficando de um jeito que nem se pode mais tomar banho por aqui. Ei, silêncio. Não. Silêncio, por favor. Esses carinhas aqui estão a fim de fazer um comunicado. Fala aí, baixote. Tá legal, tá legal. Vocês, todos vocês, são nossos prisioneiros. Viram? Eu falei que eles queriam abduzir a gente. Vamos levar vocês ao nosso parque base lá no espaço. De verdade! Onde serão escravos e vão ficar expostos para divertir os nossos fregueses. Ah, um medo aperta o meu peito. Ok. Se esses alienígenas são tão amigáveis, por que o Pernalonga tá acorrentado? Ele só tá fazendo um truque de mágica. Mas eles chamaram todos os Looney Tunes de prisioneiros. Faz parte do show, maninho. Eu não sei não, hein? Tem coisa muito errada aí. Errado é você não escovar os dentes, Robin. A gente não vai para lugar nenhum. Mano, armas? Que tal deixar esse filme um pouco mais família? Bem melhor. Pra que a pressa, meu chapa? Não pode nos tornar escravos. Isso não se faz. Vocês têm que dar uma chance pra gente se defender. Ah, é? E quem disse? Só um E aqui vai mais uma. Sentinho. Tá aí. Pra ler e chorar. O que é isso? Dê a eles uma chance de se defender? É preciso mesmo? Tá no regulamento. Que legal, tá no regulamento. Um momento. Nós temos que conferenciar. Mais uma curiosidade. Essa cena é uma referência ao filme de 1970, Patton, que ganhou o prêmio de melhor filme. Mas vocês sabem qual filme de 2018 deveria ter vencido como melhor filme? Jovens Titãs em ação no filme. É, mas... Atenção, tropa! Depende de nós escolher um campo de batalha que nos permita... Já sei. O que é pra ser gaguejante? E se a gente desafiar eles para o concurso de soletrar? É, a gente podia fazer um torneio de boliche. Santa estupidez! O que há com vocês todos? Eu sugiro pegar uma escada, esperar até a vovozinha sair do recinto e aí pegar o passarinho. Calma, calma. Respira bem fundo, meu chato. Tudo bem, vamos analisar a competição. Boa ideia. Agora, o que a gente está vendo aqui? Temos uma pequena raça de invasores alienígenas. Braços pequenos, pernas curtas. Então não são lápidos. Todos baixotinhos. Não podem pular. Aí, acabaram de descrever você, Robin. Muito engraçado. Desafiamos vocês para um jogo de basquetebol. Tá legal, basquete é boa pedida. Basquetebol! Mas que legal! O que é basquetebol? Tô por fora. Não, nem faço ideia. Luzes! Senta aí! Um animadíssimo esporte de equipe que atualmente cresce rapidamente em popularidade é o basquetebol. E começa a partida! Errou! Olha lá! E nada! Ainda não acertou a cesta, hein? Parece que a plateia tá toda confusa. Vai marcar 3 pontos. Seleção Nacional de Basquetebol. Apresentando os melhores jogadores do universo. Os melhores jogadores do universo. Os melhores. Cidade de Nova York. Estou olhando. Ei, é basquetebol. Muito. Curiosidade. Patricia Heaton atuou no seriado de comédia The Middle, que foi filmado ao lado dos estúdios de Jovens Titãs em Ação. Que? Ela tá olhando de novo. Fecha aí, fecha aí. Tá bem fechado. Escrava. Amor. Que é? Não tinha um lugar melhor, não? Ah, foi a melhor coisa que o eu consegui. O cara aí do lado agindo muito esquisito dentro da capa de chuva. Hora do quiz. Dan Castellaneta faz a voz de qual boboca famoso da TV? Se você chutou Robin, você errou. Robin não é nem um pouco famoso. Querida, quer deixar eu assistir ao jogo? O Barkley tá matando a gente. Ei, alguém tá matando alguém. Não, é sério? Nossa, um assassino, deixa eu ver. Ali, é ele, um assassino. É grande. É dos bons. É meu. Legal, pega ele. E agora é, cuidado. Nossa. Que nojo. Sei que está louco, ninguém tá marcando o barco. Como a torcida não ficou chocada com o alienígena entrando no nariz dele? Não dá pra chocar essas pessoas. Elas são de Nova York. Peguei o talento dele! Muito legal! Que houve com você, cara? Eu tô... Senta aí. Tô muito bem. Não. Já forcei você. Eu não tô cansado. Vai buscar um médico. Imagina, tudo bem? Certeza? Dá mais aqui. Vamos lá, companheiro. Vamos lá. Vocês estão vendo o jogo. Vamos. Mano. Ele pega a bola como um amigo Robin. Mãozinhas de bebê. Como é, Betty? Bola pra frente. Que é mais o tempo. Mas o que que há com ele? Tá bom, tá bom. Qual de vocês, burrões, já jogou basquetebol na vida? Não. E tem uma pergunta estratégica importante que eu preciso fazer. Qual é? O que achou? Eu tenho uma quedinha pro roxo e dourado, tá sabendo? Combina melhor com o meu colorido. Pessoal, que belo uniforme. Os alienígenas disseram que é a vez deles usarem a quadra. Claro. Deixa os piquititinhos se esfalfarem tudo. Deixa. Pena que não possam treinar pra ficar mais altos. Poder de roubar o nosso talento e se tornar versões monstruosas da gente? Isso aí! Então vocês estão esperando o quê? É! A gente quer ver como é que vocês vão ficar transformados na gente! Não! Essa ideia é horrorosa! A gente não liga, não. Manda ver! Tá bem, já que pediram... Buia, cara! Azarat Petrion Zito! Que isso aí, cara? Isso é totalmente incrível! Ahá! Hã? Ué, o que aconteceu? Por que eles têm um monte de poderes legais e eu não tenho nenhum? É porque você ficou com o Robin e ele não tem nenhum talento. Eu não tenho talento? Saca só isso. Só no passinho, ei! Legal! Agora vamos voltar ao filme. E aí, porquinho? Bu. Eu me borrei. Hora de jogar um pouquinho de basquetebol. Esses pequenininhos se transformaram em superastros. São monstros. Santa estupidez. São monstros. Viram, titãs? Eles são monstros. Não, eles são monstars. Isso faz toda a diferença. Eu acho que nós vamos precisar de uma pequena ajuda. Clube do Golfe. Muito bem, amiguinha. Ai, é o Bill Murray! Eu adoro o Bill Murray. Esse cara é meu herói, manos! Herói? Mas ele não tem superpoderes. É claro que ele tem. O superpoder de Bill Murray é ser Bill Murray. É minha amiga? Ou minha inimiga? Você é minha amiga, não é? Você é minha aliada. Clássico Jordan contra Bird. Bird não é pássaro em inglês? Agora eu tô entendendo. Aqui estão as penas e o bico enorme. Mas não tenho certeza de como ele põe ovos. Larry Bird não põe ovos. Põe bolas na cesta. Você é minha cúmplice, minha assistente pessoal. Você é minha arma. Você vai voar. Grande tacada. É, grande tacada, Sr. Murray. Mais uma curiosidade. O chapéu do Bill Murray foi inventado em 1880 por Robert W. Patton. Ele usava para prever o tempo para o Seattle Times. Muito bom. Nada mal, nada mal. Quero ver se me superam. Bate bem, né? Vou caprichar agora. Boa tacada. Eu sei. Mike, escuta uma coisa. A NBA tem que encarar a realidade. O que está vendo com os jogadores é sério. Vão precisar de jogadores com talento. Caras habilidosos, mas que nunca pensaram sério numa carreira profissional. Acha que eu tenho chance? Como é? Sério? Não. Não me goza. Escuta, é pra quem aguenta. Você não dá pra e isso. E se eu tentasse de verdade? Fiquem quietos, eu estou querendo jogar. É porque eu sou branco, não é? Não, o Larry é branco, e daí? O Larry não é branco. Ele é claro. Boa, foi uma longa. Puxa, que bola. Quero ver quem supera. Os palhaços não superam essa. É o melhor lance da minha vida. Tem que jogar muito. Golfe é tão chato. Bom, é claro que é chato. Esse filme tem jogadores da NBA, alienígenas e o Looney Tunes. Se o filme ficasse mais empolgante, as cabeças da audiência iriam explodir. Você acha que a NBA tem que encarar a realidade, não é? Deve começar a procurar jogadores mais talentosos, não acha? É só olhar pra bola, visualizar o lance, onde você quer que ela... Tá. Seja a bola, seja a bola. Sai de trás. Não, pode pular. Eu? Tá, continua. Quem chegar perto? Quem chegar mais perto, vale o jantar? É isso aí. Combinado. Eu vou chegar mais perto. Legal. Tô nessa também. Nada mal. Bom lance. Pra baixo. Olha só como rola. Aí, bolas de golfe são magnéticas? Vamos. Vamos! Olha só, está viva! É isso aí. E então? Está boa jogada, demais. Larry, nada menos que o fundo do buraco. Nossa, é a bola dele mesmo. É a minha bola, sim. Desculpa. Espera aí, deixa eu tirar uma foto disso. Vamos lá. Agora sorrindo e procurando a bola. E depois sorrindo, tá bom? Assim? Acha que assim tá legal? Bate logo essa foto. Tudo bem. Que câmera é essa, hein? É só uma câmera. Você quer virar isso pra longe de mim e cobrir essa lente? Eu não fiz nada, eu só tirei uma foto. Pra onde ele foi? Curiosidades. A temperatura no centro da Terra é de mais ou menos 5.400 graus Celsius. Cuidado com o primeiro passo, meu chapa, que isso é coisa séria. Perna longa? É, quem esperava? O coelho da Páscoa? Você é um desenho, não é real. Não sou real, é? Se eu não fosse real, podia fazer isso. Essa sinal, mãe. crajola tá dentro do bueiro. Eu tava se preparando pra pegar o piu-piu de surpresa. E por que é que o Taz tá na caixa de correio? Por que diabos da Tasmânia são a causa número um de depredação de caixas de correio? Qual é, Ravena? Todo mundo sabe disso. Eu acho que eu vi. Eu fiz sim, eu fiz o Michael Jordan. Com licença, senhor Jordan. Será que o senhor pode me dar um autotó? Assina aqui. Sai da frente! Deixa o médico dar uma olhada. Opa, tá alto? Não. Descende. Então, o que acha da gente dar um giro? Assim! Vamos ver o que temos aí dentro. Yolereihu! Ah, liga! Legal! Ele tá ok! O que está vendo aqui? Puxa, Mike, eu pensei que nunca fosse perguntar. Sabe, uns alienígenas vieram lá do espaço e nos querem como escravos lá no parque deles. Nem estamos ligando, são pequenos. Aí então desafiamos eles para uma partida de basquetebol. Eles vieram e já não são pequenos, são grandes. Precisamos vencer esses caras, porque eles estão falando de escravidão. Eles vão nos forçar a contar piadas num palco, as mesmas piadas toda noite por toda a eternidade. Do que ele tá reclamando? Eu sei de comediantes que adorariam ter emprego garantido. O entretenimento é, de fato, o mais duro de todos os negócios. Vamos ser trancafiados como feras e depois enxotados para representar para um bando de alienígenas. Esbugalhados, cabeçudos, burros e sem senso de humor. O que eu tô querendo dizer é que... precisamos de ajuda! Mas agora eu jogo beisebol. Sim, e eu sou um ator shakespeariano. Por favor, parem o filme. Se eu rir mais, eu vou fazer xixi nas calças. Ah, opa. O Pernalonga é realmente lunático. Quer ver algo lunático? Vou te mostrar algo lunático. Ups. Vocês querem continuar vendo o filme? Sim! Mike? Michael, é o Stan. É o Stan Podolak. Escuta, eu preciso que saia agora, legal? Porque você tem uma partida de basquetebol amanhã e eu ficaria com cara de tarde se você não aparecesse. Acha que o Michael está bem? É uma pena deixar ele assim. Ah, eu sei que ele está bem. Acho que só queria ficar longe desse panaca do Stan. Deus do céu, ele é patético, não é? É. Larry, eu vou contar 2 pontos pra nós. A gente não estava bem emocionalmente pra jogar. Eu acho justo. É. Agora, vamos, Larry Bird, pra Bate-Caverna! Precisar de gente nova. Vai ter vaga lá no alto. Um cara engraçado que possa até representar no intervalo. Olha, eu quero ajudar, mas não jogo basquete há um tempão. Eu estou fora de forma. É, a gente dá um jeito. Olha as nossas instalações. Temos as cestas. E temos peso. Nós temos as bolhas. Estão doidos? Está uma bagunça. Bagunça? Tá esquentando por uma baguncinha? Não há nada que algumas cuspidelas não resolvam. Cuspidelas! Cuspidelas! Lembrem-se, crianças, quando seus pais pedirem pra limparem um quarto, é só dar uma boa e velha cuspidela. Irmãozinho Silvestre. Vocês são doidos. Corrigindo, somos Looney Tunes. E sendo assim, de exclusiva propriedade e marca registrada da Warner Brothers. Sacou? Olha aí, mais um bombom. Machucou! Quem são esses caras? Você se lembra dos pequenos alienígenas de que eu falei? Conhece o time dos sonhos? Somos um time medonho, Maricas. Maricas? Somos os Monsters! M-O-N, me esqueci. Estranho teu jogo, compadre. Só que eu não jogo mais basquete. Eu não jogo mais basquete, bom. Sacou? Vai ver que é francote. Peraí, eu não gostei dessa indicação, não. Me chamou de francote? Aê! Vem cá! Isso vai me causar pesadelos. Pega a bola! Saiu da minha frente! Ai, teu herói é um mané. Estão cometendo um grande erro. Está acabado, Pocatelha! Pocatelha? Ele não está acabado! O Michael é o maior de todos! Calhar! Meu pobre crânio! Tudo bem? Tudo bem aí? Ei, foi mal! Você não está com medo deles, tá, Michael? Vamos bater um basquete. O que está fazendo? Eu tô ajeitando o gramado. Ah. Ele tá ajeitando o gramado. Teste para time de basquete. Curiosidade. A Academia Schlesinger recebeu seu nome em homenagem a Leon Schlesinger, que foi produtor original dos Looney Tunes, e a Academia se inspirou em um dos estúdios de gravação da Warner. Será que alguém aqui já jogou basquetebol? Ah, eu já. Ela é linda. Eu queria fazer um teste pro time. Puxa! Oi, meu nome é Lola Bunny. Lola? É. Ei, olá! O meu nome é Perna. Quer jogar um pouquinho mano a mano, boneca? Boneca? Vamos pra quadra. Perna. É pra já. Ela é quente. Pronto. Estou. É, a garota leva jeito. Ela é muito boa, sim. Nunca mais me chame de boneca. De fato, ela não é uma dessas, ou dessas, ou qualquer uma dessas. Certo. Aí, legal jogar com você. Ela tá saindo? Está, porque uma única cesta te coloca automaticamente no time. Entendi, porque precisavam tanto do Michael. Legal, cadê a bola? Vamos ao treino. Alguém tem um tênis pra me emprestar? Tênis? Desculpe. Alguém vai ter que ir até minha casa pegar o meu equipamento. Sua casa? Na Frank Mendiolândia? É? Alguém dá uma máscara pra esse cara. E quando forem, não esqueçam o meu calção que está na Carolina do Norte. Seu calção? Na faculdade? Eu usava debaixo do uniforme do Chicago Bulls em todo jogo. Por que o Michael não pode pegar o próprio calção de basquete? Eu sei lá. Eu também estou muito confusa. Já vi esse filme milhões de vezes e não consigo entender por que ele não pode voltar pra casa. Bem, a gente tava no filme, nem a gente sabe o porquê. Vamos ver se tem mais informações na internet sobre o filme. Central Space Jam. Titãs, posso falar com vocês? Escutem, acho que esses alienígenas têm algum plano sinistro com esse site. Se não, por que ainda estaria ativo depois de tantos anos? Porque é super irado, é por isso! Vejam! Central de Jam! Vão usar a central pra sabotar nossos computadores e vão substituir a gente sem podermos fazer nada! Já chega de paranoia, Robin. Agora vamos ver por que o Michael Jordan não pode voltar pra casa. Tá legal. Aqui diz que o Michael tinha que se juntar aos Looney Tunes porque eles não iam deixar ele escapar. Oh, agora que eu entendi. Pra impedir que eles virassem prisioneiros, os Looney Tunes tiveram que fazer o Michael ser o prisioneiro deles. Ah, é? Isso faz total sentido, mano. E vejam, aqui diz que foi o advogado do Michael Jordan que teve a grande ideia de criar Space Jam. Se alguém entende de comédia, é um advogado. Ok, titãs, já descobriram a resposta. Agora podemos sair desse site antes que aconteça alguma coisa ruim? Nada disso, mano. Eu quero jogar uns joguinhos clássicos. Erro. Eu sabia! Esse site está tentando hackear nosso computador! Relaxa, meu irmão! O computador só está tendo problemas com o software desatualizado. Nós não podemos arriscar! Temos que desligar o computador agora! Será que ele morreu? Não. Ainda está respirando. Ótimo! Vamos voltar pro filme! A vista aqui embaixo é uma droga! Opa! O quê? Estamos bem em frente à casa do Michael. Eu já sabia disso. Legal, vamos entrar por este lado. Eu digo pra gente ir pra aquele lado. Esse cara nunca aprende. Agora deixa eu ver. Eu devo estar muito, muito perto. Lararani, lararã. Ele toca. Ora essa. Mas quem será que está batendo? Mas assim é quando nasce. Tá todo mundo dormindo. Eu já sabia. Vamos lá, vamos. Temos que achar as coisas de basquete do Michael. Vamos nos separar e procurar. Sim, Sahib. Bolas. Aqui estou eu na plenitude da minha forma, bancando subordinado. Blá, blá, blá. Ele desmiolado. Carolina do Norte. Ninguém. Isso Carolina do Norte. O Michael deve gostar mesmo das cuecas para guardar elas na sala dos troféus. Eu posso pensar. Tem de tênis? Não. Não. Onde estará o outro tênis? Cadê você? Papai. Não tem nada pra ver aqui, menina. A gente só tá roubando a casa. Peludas, você é tão desajeitado. Cabeça de penas. Obrigado. Bom, vamos embora. A gente já pegou o tudinho? O calção. Vai vir. Tá legal, eu vejo. Eu encontrei o calção. Ai, que dor! Ah, você é culpado. O que não é muito tranquilizador. Calma, cachorrinho. Que dá um belo osso? Nada feito. E que dá um belo pernil? Não caiu. Que dá um papo? Quem se me chove? As crianças estão aqui. Pernalonga. Obrigadinho. Chu. Cachorro mau. Essa é a última vez que eu trabalho com cachorros ou crianças. Bye, bye. Ei, aonde vão? Entendi, é que os Looney Tunes têm um grande jogo de basquete muito em breve e o seu pai vai jogar. Que legal. É, mas não espalha novidade. É muito estranho como essas crianças não se assustam com um coelho e um pato falantes dentro da casa. Não, Ravena, não tem nada de estranho em ver um monte de personagens de desenho roubando as coisas do seu pai e depois dizendo que não tem nada demais. Já encheu! Já encheu! Eu não sei onde você está, Michael, mas onde estiver você deve estar curtindo um bocado. Isso é mais do que se divertir comigo. Eu acho bom que esse tal de Jordan ainda saiba fazer cestas. Você e eu também, meu chato. Que tal esse nome pro novo time? Os Patos. Ah, mulher, que espécie de organização pé de chinelo chamaria seu time de Os Patos? Me processa. Foi só uma sugestão. Vamos lá. Quero ver. Joelho pra cima. Passinho pro lado. Que não chora, não mama. Ah, mais dois bombons. Vamos lá. Pessoal, o que, que foi? Que é? Olha só quem tá pronto pra jogar. Vamos ver se ainda sei jogar basquete. Tá bom, Stan. Agora me solta, vai. Desculpe. O que está fazendo aqui? É que eu tenho que te levar de volta. Você tem um treino de beisebol. Ah, não dá. Vou ajudar meus amigos num jogo de basquete. Deixa eu ver se eu entendi. Primeiro, Michael larga a NBA pra jogar beisebol. E agora ele tá largando o beisebol pra jogar basquete com desenhos. Isso! A carreira dele vai a lugares estranhos nesse filme. Nada, nada. O que é bom pra você é bom pra mim, mas... Deixa eu te ajudar, deixa eu ajudar. Eu posso ajudar, por favor. Fazendo o quê? Muita coisa mesmo. Eu posso não ser muito alto, mas... Eu sou lento e gosto. E molha. Faz qualquer coisa, Michael. Qualquer coisa. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Vem cá. Vem comigo. Sente aí. Tudo bem. Isso. Sem problema. Qualquer coisa. Legal, legal, legal, legal. Vamos lá, time. Sabe, se alguém se machuca, a gente ganha muitos minutos. Eu sou uma animadora. Hoje à noite, o jogo do século. Peraí! O grande jogo vai acontecer na Terra dos Looney Tunes? É, e daí? Então, por que eles chamam esse filme de Space Jam se o jogo não se passa no espaço? Porque jogo na Terra dos Looney Tunes no centro do planeta Jam não soa tão legal, Ravena! Vestiários. Isso mesmo! Vamos lá. Legal. Preparado? Eu tô, sem dúvida. Joia. Minhas senhoras e meus senhores, a escalação de hoje do Toons World. Jogando e arrebentando o Diabo da Tasmânia! E um Eskimos deslumbrante em seu maravilhoso 1,5 metro, a cestinha que arrasa os corações! Grasnador das quadras, Patolino! Obrigado! Obrigado! Muito engraçado! Todo mundo rindo do pato! E fazendo a defesa, medindo 1,50 m e mais os milímetros com as orelhas, o capitão do Toons World, o doutor da diversão, Arnaldo! Obrigado! Obrigado! E agora, o grande técnico do Toons World, com 2,10 m da Carolina do Norte, a sua realeza aérea, Michael Jordan! Quem? Ele é um Looney Tunes? Como é? Quem sabe? pessoal, vamos lá curtir numa boa. E os desafiantes do jogo do século. Lá de longe da montanha, Mormulândia. Ah, qual é? Mais apresentações? Relaxa, Ravena. Eles estão animando a torcida para o jogo. Que tênis maneiro. Prontos? Quem eles pensam que são? Os Detroit Pistons? É isso aí, pessoal! Você viu só como ele se movimenta? Os Monstars já estão com 6 pontos de vantagem. Nós já estamos no segundo período. Como isso aconteceu? É porque esse é o grande jogo. Ele transcende o espaço-tempo. E aparentemente a lógica também. Vamos lá, volte pra defesa. É isso aí! Por cima, Jordan! Sinal deixado. Pra mim! Pra você? Você pra mim? Eu pego, neném. É o cão chupando manga! Quem me dera que eu estivesse... Posso lembrar ao cavaleiro que a violência física é decididamente contra as regras? Por acaso o senhor pediu frango mal passado ou bem tostadinho? É agora. Eu? Opa! Eu tô pronto, sou bom nisso. Escalou um rato? Basquetebol, sempre adorei basquetebol. Você adora basquetebol, você é grande. Aposto que é bom no basquetebol, sou pequeno, mas me esforço muito pra ser bom de bola. Sim. Eu sempre me esforço, mamãe disse, se esforce muito, tudo que fez. Quero ver tu passar por mim, boneca. Mas me chame de boneca. Ela não é um produto pra se consumir. Obrigada, Ben. A tranquilidade, chefia. Eu seguro ele. Deixa! Quero! É só um lado que joga? Aí vamos nós. Vamos virar escravos. Cabeça erguida, pessoal. Ainda tem um segundo tempo. Valeu. Prossificadinho no segundo tempo. Sada preto! É o chefe. Escutem. Não foi mal o primeiro tempo, mas precisamos continuar. Aí, não esquenta não, a gente rouba. O talento dele, chefe, que são os melhores da NBA. É o... NBA? É Bugsy Bogues, e do Matadinho Papazinho, e Cala a boca! Mas que cheiro esquisito. Deve ser esse cheiro nojento de charuto. O desodorante já venceu. Você não, seu idiota. Está vindo desse lado aqui. Olha! É o gordo cheiro. Ele está me cheirando a espião. Precisam de um publicitário? Eu sou muito bom. Escutem, estamos mal. Mas eu já tive nessa situação várias vezes. Ainda podemos vencer. Não estamos vencidos. Temos que nos unir. Precisamos ter confiança. Vamos lutar e vencer esse jogo. Até parece. Que droga! Parece que o Stan teve um encontro imediato com uma torradeira. Os monstros! Os monstros! Essa não. Isso dói. Está melhor, Stan. Os monstros! Os monstros roubaram o talento dos jogadores da NBA. Foi isso que houve com aqueles caras. Eu acho que a gente devia desistir. Escutem, eu não fui arrastado pra cá pra nenhum monstro fedorento chutar o meu traseiro. Eu não vou sair por baixo. Nós estamos entregando o ouro. Temos que combater. Temos que virar a mesa. Vamos mostrar que podemos. Como é que vai ser? Estão comigo ou não? Já acabou? Um grande discurso, velhinho. Atingiu profundamente, mas não esqueceu nada, não? O quê? A sua forma secreta. Epa, não seja apressado, Mike. Somos seus companheiros. Não passaria a gente pra trás, não é? Não, eu pensei que vocês não precisassem porque são tão fortes, tão competitivos. Esqueceu os flambotes, Mike. Quem não precisa? Eu também vou querer, seu... Sabem, isso contraria tudo aquilo que me ensinaram sobre higiene. Querem vencer ou não? Mudei de ideia. Que bom. Tudo bem. Que tal a gente acabar com aqueles monstrinhos, hein? Olhem esses personagens clássicos dos Looney Tunes. Tem uma menina tartaruga. E um cara com pé de galinha. Nossa, essa torcida tá muito esquisita, mano. Parece que os animadores só copiaram e colaram os personagens várias vezes. Ah, eu nunca percebi isso. Esse cara também tá aqui, aqui, aqui e aqui. E esses gatos, e esse cara, e ela? Isso é muito louco. Ok, ok, foi mal. Podem continuar. Armas? Relaxa aí, mamãe e papai. Eu cuido disso. Bora, gente. Na moral. Calma aí. O que teu velho carninho correu? Que é isso, cara? Olha só esse aqui. Epa! Curiosidades, o nome original de Pepe Le Pew era Fedorento. Ei! Ele tinha o mesmo apelido que o Robin. Dois pontos. Oh! ser bom. Olha só, se liga nesse bundão. Olá, passarinho. Eu vou dar um pulinho lá fora pra pegar um pouco de ar puro. Ciborgue, você pode vir comigo. Não, tô tranquilo aqui. Não era uma pergunta. Ok, ok. O plano é o seguinte, eu vasculho a nave enquanto você fica de vigia. Tá bem. Ai, o que tá fazendo? Era pra ficar de olho lá fora. É, com certeza eu vou ficar de olho nessa nave espacial legal. Ok, me ajuda a achar pistas que revelem o que os aliens estão planejando. Eles não estão planejando nada, meu amigo. Aqui só tem coisas do filme. Ah, Fórmula secreta do Michael. Talvez o segredo deles esteja nessa garrafa de fórmula secreta. É melhor não beber isso. Essa garrafa tá aí há mais ou menos 25 anos. Tem algum segredo aqui. Você vai ver. Preciso descobrir o segredo. Ok. Não abra. O que será que tem atrás dessa porta? Espera aí. Aí diz não abra. Porque eles devem estar escondendo alguma coisa. Tinha razão. Eu tinha razão. Melhor desistir, cara. Não estou escondendo nada. E o que acha dessa cadeira de tortura? Eles planejam usá-la para realizar experimentos estranhos na gente, como trocar nossos corpos. Não, cara. É só a cadeira do Patolino, viu? O que que há, velhinho? Que ótimo. Você voltou. Agora podemos continuar a ver o filme. Vamos aproveitar a vantagem. É isso aí. Vamos jogar na defensiva. Por que não pegaram esse cara? Ele é um jogador de beisebol. É, jogador de beisebol. Pra mim, parece um jogador de basquetebol. É, pra mim também. Shhh. Quero ele para a montanha Bobolândia. Ei. Tá falando comigo? É, com você mesmo. Quer ficar comigo? Vem me pegar. Opa. No que é que está pensando? Que tal aumentar um pouco o cacife? Muito interessante. Que nojo! Ele acabou de jogar fumaça de charuto no rosto do Michael Jordan. Ele é o pior de todos os vilões. Se vencermos, você devolve os talentos da NBA. Mas e se a gente vencer? Se vencerem, vou com você. Bom negócio. Eu também. Mas você acha uma boa ideia? Vai ser a nossa maior atração. Vai assinar autógrafos o dia inteirinho. E jogar mano a mano com os fregueses pagantes. Como é que ele quer que o Michael autografe e jogue basquete ao mesmo tempo? Sério? Continua fazendo essas perguntas? Não entendeu ainda que nada disso faz sentido? É lunático. Lunático. Fechado. Acho que não devia ter feito isso, velhinho. Levo fé no meu time. Trucidem eles. Ai. Esses são os bombons 9 e 10, mano. Vou te falar, meu irmão. Essa partida tá ficando bizarra. É isso aí. Acertou bem na cabeça. Com o corpo todo. Mais um soco e um chute! Não tá nada bom pro Tour Squad, meu irmão! Mas, mamãe, eu não quero ir hoje pra escola! Eu quero ficar em casa jogando biscoitinho com você! Tô livre, tô livre! Olha, olha, olha pra cima! Olha o tamanho desse bombom, quase não cabe na tela! Meu Deus! Bear! teu namorado, é? Tá doendo muito. Ai, doendo? Que nada, tudo bem. E você, tá legal? Ah, perna. Obrigada. Ai, não foi nada. Essa foi a coisa mais legal que alguém já fez por mim. Ah, eu preciso de um tempo de toda essa ação intensa. Tá de brincadeira, Ravena. Todo esse suspense sobre quem vai ganhar tá deixando meu estômago embrulhado. Eu sei como termina e até eu tô ansioso. Isso aí é uma vibe ruim. Eu sei como acalmar os nervos. Hora do lanche, galera. Sintam-se à vontade pra pegar o que quiserem. Ai! Esse tudo é meu. Meu tempo de guardanapinho. Ai, tô quase lá. Quase. Ah, você podia pegar o salgadinho pra mim, por favor? Dá teu jeito. Mas você é tão alto e suas mãos são tão grandes. Sério? De verdade? Você também é um grande líder e nós admiramos quem consegue forçar os outros a fazerem coisas contra a vontade deles. Você daria um ótimo Nerd Luck. Nossa, acreditam mesmo nisso? É isso aí. Ouviram isso, titãs? Qual a diferença? Sabem de uma coisa? Vocês alienígenas não são tão maus assim. Eu sabia que não tinha com o que se preocupar. Agora, de volta pro filme! Dor extrema. Tudo bem. Falta um jogador. Treinador, escuta, tem mais daquela fórmula secreta. Eu acho que tá passando um efeito. Coisa nenhuma. Era só água. Essa força já existia dentro de vocês. Claro, claro, eu já sabia. Mas escuta, tem mais aí? Eu queria mais um bolinho. Mais um bolinho. Escuta, por favor. Estamos. Quem? Eu? Você é o pivô. Só marca o grandão, tá? Marcar? Não, colar nele. Eu vou colar nele feito esparadrapo. Eu vou grudar feito bicho no sapato dele. Até ele cair no chão. Olhem, fizeram o Stanley achatado. Vamos tirar ele daqui! Qualquer um pode fazer isso, Galinho. Até você. Veja só. É sim! É moleza! Aqui é a terra dos Lunitunes! Só 10 segundos? Obrigado pelo aviso. Galinho. Detesto ser o portador de más notícias, a Era Alteza. Mas se não acharem o quinto jogador, o seu time vai perder a partida. Agora as regras valem. Isso mesmo, sua altitude. De jeito nenhum, vamos encontrar. Opa! Não sabia que Dano Aykroyd estava nesse filme. Aí. Acho que eu posso dar uma mãozinha pra vocês. Esse aí é o tal. Agora vai realizar o seu sonho. Vamos lá. Tô nessa. Tudo bem? Nós precisamos de 2 pontos. É o seguinte. Pato. O quê? Você faz o lançamento pra Lullaby, mas por baixo. E você repassa para o Perna. Tá. E gira e passa aqui pro meu, Mike. Meu, você meu, vai pro garrafão e enterra nós ela. Nós estamos na defensiva. Ah, é? Eu não não jogo na defensiva. Novidade. Então prestem atenção ao Michael. Tudo bem. Alguém recupera a bola, passa para mim e eu enterro antes de terminar. Não percam essa confiança. Vamos nessa! É isso aí. Bata as atenção, asas pessoal, aqui. Vamos lá. Eu nasci pra isso. Eu cresço com a pressão. Com licença, com licença! Devagar com a louça. Pega leve aí. Ah, desculpa. Sr. Murray, tem uma coisa que está me perturbando. O quê? Como foi que o senhor chegou aqui? Diz pra mim. O produtor é meu amigo, por isso eu pedi que ele me trouxesse aqui. Aham. Então, o negócio é esse. Tá vendo aquele cara parrudão aí? Essa é boa. Tá. É isso. Vamos nessa. É com você. Eu quero um jogo limpo. Se liga, Mané. É a hora da verdade. Jordan é a solução para todos os problemas da vida. Quase tanto. Foi uma boa esticada para sexta também. Você leva jeito para jogar até na NBA. Obrigado, Michael. Eu vou dizer que você me elogiou. Mas vou aproveitar a oportunidade para me aposentar do basquetebol. Ah, qual? Não. Não, eu vou me aposentar agora e não tem mais conversa. E quero sair por cima, sem nenhum empate, sem derrota. É assim que eu prefiro. Você vai com eles comemorar essa vitória. Não vai comemorar com a gente? Não, eu gostaria muito, mas tenho que pôr gelo nos joelhos agora mesmo. Tá. Estão começando a doer. Oh. Valeu, até mais. Tchau. Tem certeza? Tem, toda certeza, sério. E a melhor parte do filme saiu de cena, senhoras e senhores. Obrigado, Bill Murray. Você é um patrimônio nacional. Perdedores! Medrosos! Ele é que é o medroso aqui, obrigando os outros a resolver tudo por ele. Tá errado! A festa acabou! Entrem na espaçonave! Por que aguentam esse cara? É porque ele é mais alto que a gente. Mais alto? Mais alto do que a gente sempre foi. O que vão fazer? Soltem! Eu sou o chefe! Ei, fale! Quem quer faz, quem não quer aguenta. Outra coisa. Me passa a bola, Pedro. Devolvam o talento dos meus amigos. Trato é trato. É, foi o trato. Toquem na bola. Tá legal. Eu vou tocar. Pim, pam, pum. Isso, toque. Isso foi tão divertido. Me sinto tão insignificante. Minhas roupas não servem. Que viagem. Eu tô pronto pra outra. Michael, já sabe que horas são? São 7:15. Exato. O jogo vai começar em 5 minutos. Tá. Segura isso. Não dá choque? Não, põe na bolsa. Não foi nada. Gostei muito de jogar com vocês. Vocês têm um bocado de... um bocado de... Bom, seja o que for, vocês têm de montão. Obrigada. Tá, tô indo. Perna. O que é? Juízo. Pode deixar comigo. E agora... Uau, que filme ótimo! Tinham razão, Titãs! Não vieram pra substituir a gente. Nós viemos, sim. É o quê? Por que acham que queríamos tanto ver o filme com vocês? A gente achou que vocês só queriam socializar. Não, a gente queria o poder de vocês. Não tô acreditando que vocês deram eles pra gente. Disseram que os Titãs eram burros, mas não imaginei que fossem tão burros. Beleza, já se divertiram. Agora devolvam nossos poderes. Nem pensar. Nós somos os Titãs agora. Go! Titãs Malvados em Ação. Onde é que a gente tá? Sou só eu ou esse lugar tá parecendo familiar? Viram? Eu sabia que não dava pra confiar nos alienígenas. Elenco: Manolo Rey, Mariana Torres, Charles Emanuel, Eduardo Borghetti, Luísa Palomani. Direção de dublagem: Lincoln Zani. Thank you. Ei, essa frase é minha. Acaca! Sai pra lá, meu sapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Acabou, pessoal! Já posso ir pra casa? E isso é tudo, pessoal.